queridos amigos, sejam todos bem-vindos a esse episódio do podcast de Copa do Mundo. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com Giovanni. Aí sim. Já entrando nesse ritmo da vitória da seleção. E você, Gabriel, como é que você tá, meu querido? Aí, pô. Achei que o cara não ia pegar a deixa. Ah, sim, claro. Legal, cara, legal. É, que bom que vocês estão felizes. E estamos recebendo hoje um convidado, um cara que é um sócio majoritário aqui do podcast, um cara que participou muitas vezes aqui, né? Um dos nossos convidados frequentes, nosso querido Ivo. Fala, galera. Bom, pessoal, vamos começar hoje falando do jogo do Brasil. É, o Brasil venceu de 1-0 em cima da Suíça. E eu vou começar com você, Ivo. Como é que você assistiu o jogo hoje? Assistiu na empresa, assistiu em casa? Como é que você assistiu o jogo hoje? Esse jogo eu assisti em casa, né? Assim, almocei depois, logo depois do jogo. O jogo iniciou, né? 1 da tarde, foi um horário relativamente mal, porque você almoça e normalmente tem uma letargia corporal. Comecei a assistir o primeiro tempo, achei muito, muito, muito morno. E eu tava assistindo na Globo, né? Na Globo.com, na ação do Galvão, né? Não que eu não sou muito fã dele, não gosto dele narrando. Aí o que que eu fiz, por favor, pra meu entretenimento ser melhor? Coloquei no mudo. Só que o jogo não ajudou. O jogo não ajudou. Quando eu fui ver, eu acabei apagando e só voltei a assistir o segundo tempo. O segundo tempo foi muito mais trocação. Suíça começou jogando melhor, um jogo bem, bem mais equilibrado, ataque aqui, ataque lá, até que numa uma tabela ali da equipe do Brasil surgiu um golaço, um puta golaço do Casemiro ali, que hoje, nessa Copa, é o melhor jogador de seleção brasileira. Até então, no compilado dos dois jogos, o cara da seleção está sendo o Casemiro. Legal, legal. Não assistiu? Não, é, tem o Casemiro também que tá transmitindo também, né? A transmissão na Copa do Ah, Mundo. Não sei se você tá sim, eu sabendo aí. vi. Eu vi. Não, eu Tem ele coloquei alguns também. minutos ali, mas tava no celular, daí não tem muita graça. Coloquei na TV melhor. Mas é, na próxima é uma boa colocar ver o Casimiro lá. Com certeza tem mais entretenimento do que o Galvão. Eu vou dizer que eu não consigo assistir jogo da seleção sem o Galvão, cara. O Galvão eu já tenho um carinho. Não tenho um carinho muito grande, né, cara? Mas é um pouco estranho quando a gente assiste, tipo, na Fox, qualquer outro jogo, assim, do Brasil, né? Que tinha Com uma Mauro Copa passada. Oi? Betting. Desculpa. Mauro Betting, que eu tenho um cara que fala isso. Mauro Betti. Mauro Betting. É, cara, tem aquele narrador do Sport TV lá que fala: olha ele aí, esse cara eu gosto de escutar. Eu tenho uns narradores do Sport TV que é legal, cara. Mas assim, é que eu pensei, imagina narrando o jogo da seleção, deve ser maneiro. Mas realmente a seleção, assim, cara, eu sempre assisti sempre com o Galvão, né, cara? Nunca mudei de canal, assim, pra ver como era nos outros, assistir um jogo da seleção com outro narrador. Mas e vocês, meninos? Gabriel e Giovanni? Vou começar com você, Gabriel. O que que você achou do jogo? Você falou que gritou, chorou. O que aconteceu lá? Cara, não chorei porque não dava, mas puta que pariu, brother. Gritei que nem um fela da puta, cara. Os brother que me conhecem da empresa, meu irmão, todo mundo gritou, cara. Que Cara, gritou? Só não grita, porra. só fala a palavra. Pô, filha da puta, tomar no cu, vai caralho, Casimiro te amo, porra, tudo, cara. Puta merda, cara. Teve uma hora que meu boné voou longe, cara, que eu fiquei tão louco no gol do Casimiro que eu foda-se, gol, pau no cu. As câmeras tudo olhando pra nós, bonito, foi. Pessoal de São Paulo aí, aproveite o show que a gente deu. Eita porra! E você, meu caro Giovanni, como é que você assistiu o jogo? Tô liberado pra fazer a piadinha? Claro. O Casimiro olhou pro gol e falou: vou meter essa. E meteu. E meteu. Caralho, Cara, aquela desviada na bundinha, recebo. Nossa, cara. E assim, como o próprio Ivo falou, acho que eu vou ir um pouquinho além, cara. Eu acho que tá no momento da gente começar a reconhecer que, cara, talvez junto com o Neymar, Casemiro tá entre os três jogadores mais importantes do Brasil na década. Eu acho que chegou uma hora da gente começar a olhar mais para ele, além do Neymar, quem sabe junto com ele, talvez com o Alisson, com o Thiago Silva, com o Marquinhos. A gente percebe, vendo mais taticamente o Casemiro, antes a gente achava que, pô, o Casemiro era o volantão, volantão, né? O cara da defesa. Mas já foi o segundo jogo que o cara já tentou o chute e no primeiro ele quase tinha marcado também. Pô, aquele quase botou primeiro, meu Deus do céu. A bola no ângulo ali. Pô, na Fora caixa. da área, agora nesse. E quando a gente vê, a bola sempre passa pelo pé dele no início da construção da jogada, por mais que ele não dê o último passe. E voltando, né, na defesa, o cara tá sempre lá, o cara tá sempre intransponível. O número de faltas que ele faz no jogo é pequeno, o cara quase nunca toma cartão. Então, assim, o cara ele é extremamente importante para a seleção. Quem sabe um dos, junto com o Neymar, o mais importante, eu diria, em questões táticas. E, cara, Eu só um boto em terceiro comentário, lugar. Giovanni, um Pode falar. detalhe importante. Não sei se vocês lembram disso, mas é uma informação importante. Em 2018, 2 a 1 da Bélgica, o Casemiro não estava, o Neymar estava. Sim. E o Brasil perdeu. Exatamente. Tanto que muito se fala que a culpa da eliminação, na verdade, não foi do Fernandinho, foi do Casemiro ter Por ter sido deixado o Fernandinho suspenso jogar. para abrir a vaga pro Fernandinho. É. É, então, assim, o cara ele evoluiu muito na seleção. Então, assim, é um jogador hoje é extremamente completo. E você vê que ele é um cara que ele não sente pressão também. O cara, ele tá sempre calmo no jogo. Ele não cai em catimba do time adversário. O cara não se excede nas jogadas. Ele é, pô, um cara diferenciado. Óbvio, a Ele é gente um não. craque na posição dele. Craque na posição dele. Não à toa, o cara ele tá sempre entre os melhores do mundo ali na posição. Ah, e aí, entrando um pouquinho mais no próprio jogo, cara, foi. Óbvio, a gente já esperava que a Ia ser Suíça foda. seria isso, né? Meu Porque é a irmão. Suíça. Cara, era todo momento que o Brasil avançava, os 11 dentro da área, cara. O cara tava ficando maluco, cara. É, O cara, era time basicamente. inteiro Quando recuado. a Suíça Caralho. sem a bola era basicamente duas linhas de cinco, né? É, obviamente, você vê que outros jogos, o time da Suíça ele já sai um pouquinho mais, mas ainda assim não é aquela coisa, né? É, e você vê que a Suíça não tem nada, né? Depois que o Casemiro fez o gol que abriu, cara, a gente teve mais duas, três oportunidades do gol que não, infelizmente, não saiu. Mas você vê que foi eles com a cucu na mão que se desfez aquela defesa de ferro e não estava passando direto. Aquele famoso ferrolho suíço O que um cara Ferrolhos. inventou. Depois que um cara inventou essa palavra, virou negócio. Porra, eu chamo de defesa de ferro, foda-se. Eu vi muito anime. Bacana, eu não pude assistir o jogo, né? Porque eu tava trabalhando e tal, só vi uns lances lá, vi que a galera tava ansiosa, batendo na mesa, né? Mas foi que bom, cara. Fico feliz que o Brasil venceu. Teve um gol também do Vini Júnior, né? Que foi anulado, né? Esse Foi foi porra, que eu anulado. fiquei bugado lá. Nós um tempão, porra, mas impediu com o quê, caralho? Depois eu É, entendi, pior né? que realmente, não, Não, realmente o realmente cara tava. tava impedido mesmo. Não, Aí realmente nisso não dá tava. nem pra aquele fator juiz. Não, eu não. É que daí, porra, é que durante o lance ali, na hora você fica meio puta que no calor do É, que momento, né? você olha o Vinícius Júnior, mas pô, cara, você olhava, meu, onde que tá impedido? O cara tava trabalhando a É que o bola. Vinícius Júnior, nos dois lances anteriores, toda vez ele tava impedido, né? Puta que pariu. O Piá é ligeiro. Ele corre muito na frente, cara. Ele não espera o tempo, ele tá indo muito longe. Deixa eu até contar o meu comentário sobre esse gol, foi engraçado, né? Como eu falei, eu tava assistindo no mudo, aí eu ouvi foguetório aqui, cara, antes de sair o gol. Aí eu, certeza, gol do Brasil, então. Daí foi, passou mais uns 20 segundos o gol ali. Aí depois foi VAR, teve toda a interrupção ali e tal, acabou anulando o gol, né? Mas pior que eu também tive uma experiência parecida, porque tiveram dois núcleos hoje, né, para assistir o jogo. Um deles era lá na televisão onde eu trabalho, então tinha ali uma televisão legal, pô, o tamanho dela é grandinho, a gente optou por assistir lá. Mas tinha gente também no auditório vendo, né? E, cara, eu acho que a transmissão deles estava tipo uns 2 minutos adiantada, assim, sabe? O negócio é assim, daí a gente, pô. Tava lá assistindo e os caras gritando gol, não sei o quê, e, pô, daí na nossa transmissão a jogada tava na defesa e acabou ficando aí meio que um spoiler ali do que tava acontecendo. E assim, no caso, assim, o Ivo comentou que assistiu o jogo ali, né? Você comentou que assistiu totalmente no mudo, cara. Você curte esse jogo assim no mudo, Ivo? Tipo, Primeira sem vez. som. Primeira Bom, vez? curti, curti é uma palavra meio forte, né? Então, Como foi a é? primeira vez que eu fiz essa experiência. O primeiro tempo assisti inteiro no mudo. Assisti entre aspas, né? Porque Deu um apagão aqui. Eu acabei dormindo mesmo no jogo. E depois, no segundo tempo, assim que deu o impedimento, aí eu corri para a TV do meu pai, que ele estava assistindo no Sport TV, para entender o que aconteceu no lance, porque ele não tinha comentário, eu fiquei perdido, né? Aí eu terminei de assistir lá, os 20, 25 minutos finais. Aí depois eu vi com tudo com comentário. Que daí era o Luiz, acho que era o Luiz Carlos Júnior, narrador do Sport TV. Não lembro agora, mas daí eu assisti o finalzinho com comentário. Assim, é diferente. É diferente. Não é uma boa experiência, não. Eu assisti o Atletiba sem som, porque o site pirata lá que tava transmitindo o jogo, porque não tinha no Premiere, porque o Atlético tem aquele streamer deles, né, privado, né? Aí, tipo, o jogo deles, eles não quiseram abrir, tipo, pra público. Tinha que assinar o streamer do Atlético. Eu falei, ah, vai tomar no cu, eu não vou pagar dinheiro pro Atlético pra assistir o Atletiba. Aí eu fui lá e botei lá no Futebol Play HD lá. Aí também, o cara rosteou, só que o cara não tinha som. Eu fiquei, tá, que legal. Aí eu, tipo. Só ficava lá assistindo, tipo, eu fiquei. Ô, Perdeu Henrique, a graça, cara. Eu fiquei, que porra. Nutella você, pô? Não, eu colocar numa Transamérica, banda B, pra ouvir o rádio. Ouvi do Ah, pô. Coetê ali, pô. Não, inclusive foi com o seu Casimiro o jogo ainda. O Casimiro tava lá. Eu não sei que o Casimiro tem um negócio com o Atlético lá, não sei. Tava ele lá no meio da transmissão lá, cara. O Casimiro, tudo que é transmissão pela internet de NBA, NFL, o cara tá lá. O Casimiro é um cara que esse ano tá mostrando muita força, né? Ele tá tirando muita audiência da Globo, né? Cara. Porque o cara que tá mais na Ah, internet ali e tal. tirando, eu não diria que ele tá tirando, porque eu tenho certeza que provavelmente eles devem estar tendo alguma proximidade nisso aí. E cara, querendo ou não, acho que o Casemiro, tirando a galera de jogo e tal, os gaulês da vida, acho que ele deve ser o que mais tem relevância. Então até pro próprio evento esportivo, então, o cara tá sendo um grande divulgador. Pense, pense. A Globo tá querendo te manipular. Sim. Ele tem um negócio que você assina lá, você tem direito a ver um monte de coisa, tipo o streamer dele. Se você dá um sub lá pra ele na Twitch, você, nossa, você ganha um monte de coisa. Tipo, não tem como você, o cara que gosta de esportes realmente, não tem como o cara não ouvir falar no nome hoje do Casemiro. Realmente, ele é um streamer que tá aí mostrando muita força e vem de um jeito totalmente diferente, né, de que a gente tá acostumado, né? Ele teve uma pegada e deu muito certo a estratégia dele, né? E, bom, vocês estão felizes hoje, rapaziada? Tá feliz hoje, Porra! Ivo? Hoje tiveram Depois. vários bons jogos de futebol. Acho que Oi? todos os jogos de hoje foram. O pior jogo de futebol hoje foi do Brasil, por incrível que pareça. Primeiro jogo 3x3, baita jogão. Só vi os melhores momentos e teve um golaço, golaço, golaço do Abubakar do Camarões. Aí o segundo jogo foi da Coreia com. Foi 5 gols também, Coreia e Gana. O jogo do Brasil foi mais magrinho, 1x0. Depois o jogo do Portugal e Uruguai também foi um bom jogo. Hoje foi um baita dia, hein? Hoje foi um dia bem bacana de jogos mesmo, né? Deixa eu. Mas. Vou me intrometer. Fala, fala lá. Vou começar a puxar a segunda rodada. Pra gente saber o Vai lá, vai. que. A última vez que a gente puxou essa rodada foi quinta-feira passada, foi o jogo do Brasil. O Brasil Ninguém deu como. acertou nada. Eu Ninguém acertei acertou. só o jogo do Brasil, mentira. Eu falei 2x0, mas. Eu falei 2x0, né, com aquela emoção de brasileiro, mas eu sabia que ia ficar só 1x0. Começando a segunda rodada, como se, agradecendo, graças a Deus que o Brasil fica certinho no final da rodada, então a gente consegue finalizar os jogos do Brasil e começar a próxima. O grupo A, Catar e Senegal. Senegal meteu 3 gols em cima do único gol do Catar e o primeiro gol das Copas do Catar, mas Catar já tá eliminado, então. Pau no cu Olho azul, deles. gente feia. Você E assistiu o esse jogo. jogo, Ivo? Não, Catar e Senegal, não. É, Pô, acho. aí, tipo, o cara guerreiro, né, pô? É, o Cara. cara que assiste. Tem muita gente que assiste uns jogos aí, cara, que os caras é tipo a Cracolândia do futebol, assim, O cara tá lá, pô, domingo, ah, acordei cedo, né? O que você vai fazer? Ah, tô vendo aqui a segunda divisão do campeonato costarriquenho. né? É, bem dessa mesmo, os caras, meu Deus, Porra. cada coisa, cara, que os caras assistem de futebol. É, mas futebol, cara, é uma coisa assim, cara, que pra nós, assim, pô, tem jogo de futebol, qualquer jogo, aí pode estar passando Suburbana de São José lá no YouTube, lá que tem, tá sendo transmitido pelo YouTube, vai ter gente assistindo lá, cara, sem 50 pessoas assistindo a final da Suburbana de São José, lá os bairros se enfrentando, né? Mas é legal, cara, eu acho interessante. Ei, deixa então... eu fazer uma pergunta para vocês aí, para enriquecer o debate. De todos os jogos dessa Copa, qual que vocês acharam o melhor? Até o momento... Cara, o que eu mais... Que som foi esse? Que som foi esse, cara? O caralho, som de, meus lábios. Ah, desculpa, achei que forçando o pensamento. É que eu enfio o microfone no cu e não tô querendo falar. Né? Porra. Apareceu, desculpa, Gabriel, foi mal. Vai lá, fale lá, cara. Ah, o olho esclerosado tá querendo sacanear, porra. Porra, meu. Desculpa, não teve como não conter. Vai lá, mas fale lá, cara, senão vou continuar dando risada. Cara, pior. Cara, o melhor. Eu vou ter que falar que foi o primeiro jogo do Brasil, cara. Porque eu gostei muito de ver aquele jogo. Eu não vou mentir. Porque não tem jeito, cara. Eu sou brasileiro. Então, tempo que eu não vi o Brasil jogar tão bem, cara. Um jogo que eu gostei muito de ver, cara. Gostei do jogo e de ver o Brasil jogar. Então, eu boto Brasil e Sérvia. É, eu também vou junto nessa. Eu acho que o jogo tático do Brasil contra a Sérvia, ele funcionou muito bem e. O próprio Brasil conseguiu ter uma imposição legal no jogo. Né? Óbvio que também a Sérvia acabava não optando por estar mais na defesa do que no ataque, mas a gente pegou, acho que a tônica de como que vai ser o Brasil, né, nessa Copa do Mundo, que é um time que não vai correr risco. E eu já falei anteriormente, acho que tá certo, tem que ser assim mesmo. Mas é realmente assim. Na minha visão, a maneira que jogou o ataque, os gols, eu também acho que vou com o Brasil também. Óbvio que nem um pouco clubista, né? Eu tô totalmente visando a imparcial. Parte tática do jogo. Imparcial. Parcial. Eu ia falar Catar e Equador, com certeza. Primeiro jogo, abertura. Tristeza. Ah, cara, eu até lembro que eu vi a pessoa fazendo memezinho, né? Que o Catar ele tinha sido campeão asiático, né? Caralho, sério? Puta, é, e aí, eu não lembro agora se foi do campeonato continental, mas ele ganhou alguma coisa lá, né? Aí eu vi a galera falando assim, ah, o time mais forte asiático, aí tava lá o bonequinho, assim, tava lá o Giga Shed, o mais fraco sul-americano. O host a punchline. E quer a punchline? Fala aí, host, qual o teu jogo preferido até agora? Não, vou falar. Eu falei pra vocês, eu não sou argentino, cara. Eu não sou argentino, pô. Não, mano, não tô falando que vai ser argentina, pô. Não. Cara, eu não assisti tantos jogos assim da Copa do Mundo. Foi não, mais mas se jogo. Você falar que o melhor jogo foi da Argentina. Bom, não. Se você falar que o melhor jogo foi que a Argentina perdeu pra Arábia Saudita. Arábia Saudita, aí, beleza. Não, pô, então foi porque a Argentina perdeu pra Arábia Saudita. Você está mentindo. Tá falando da boca pra fora que eu sei, mas eu vou deixar passar elas. Exatamente. Cara, foi um jogo que os brasileiros. O legal foi aquele meme que eles fizeram do Messi olhando por cima do quartel lá. Nos ajudem! Nos ajudem! E colocaram a cara do Messi lá gritando. Que pegaram o pessoal da manifestação do Bolsonaro e colocaram o Messi lá. Nos ajudem lá! Aí do outro lado estavam os caras da Arábia Saudita dançando. Aquele meme foi sensacional. Vocês viram hoje, eu mandei pro Ivo também, vocês viram hoje o pessoal do Stranger Things, né? Vocês viram. Toma! Eu vi. Toma no cu. Cara, uma aí, ó, agora que o Gabriel não assiste Stranger Things de vez, né, Gabriel? Porra, se eu já não vi, imagine agora. Mas eu quero uma coisa boa, cara. O pessoal, quando teve a Comic Con aqui, veio o The Boys, né? O The Boys foi ver o jogo do Palmeiras. E o pessoal do Stranger Things foi ver o jogo de São Paulo, se o Giovanni lembra. Olha, Giovanni. E o Vecna colocou a por camisa que do São Paulo. Os caras resolveram torcer pra Argentina. O Vecna é torcedor do Brasil e do São Paulo, cara. O Vecna é sensacional, cara. É um dos vilões, assim, que eu mais curto. Cara, mas eu vou na opinião de vocês. Eu acho que o jogo do Brasil, esse pro Brasil serve. Por eu não ter assistido o Brasil e Suíça, eu não, realmente não vou. Mas, assim, cara, eu assisti um pouquinho do joguinho do Canadá, cara. Eu gosto do Canadá. Eu fiquei muito empolgado, assim, uma coisa cara, a gente Canadá, pode dar pro Canadá. Porque, realmente, O que a gente esperava do Canadá, ninguém esperava nada. O Canadá não entregou quase nada também, vou ser sincero. Mas mesmo não entregando quase nada, ele entregou muito mais do que a gente achou que ele realmente iria. Sim, exatamente. Exatamente, Era concordo com você. para ser o saco de pancada do grupo e não, cara, eles conseguiram fazer um jogo legal até contra a Bélgica. E até contra a própria Croácia, por mais que tenham perdido, eles ainda conseguiram dar alguma resistência. Coisa que a gente achou que. Sim, Eu, pelo menos, particularmente, não achei que ia rolar. é isso aí. Viva a terra da Avril Lavigne, cara. É isso aí, que deram. Puta que pariu. Oh, É cara. punheteiro safado. Ai, mas eu gosto da Avril Lavigne, cara. Pô, o cara tá acabando com a minha ídola de infância. Mas vamos lá, Ivo. Qual que você achou o teu melhor jogo até agora da Copa do Mundo? O jogo que eu achei o melhor foi o da Espanha com a Alemanha. Foi duelo pesado, dois É, times campeões foi um bom ali. jogo. E, cara, é divertido assistir o jogo da Espanha. Pelo seguinte, os caras são doidos, mano. Eles tocam a bola na grande área, mano, metem o louco, os caras correm, querem fazer gol. E esse jogo foi lá e cá, lá e cá, lá e cá. Pena que a Espanha não tem, tipo, um centroavante fera, assim, fazedor de gol. Pô, e o Tipo, Morata, meu. Ô louco, tá louco? Nível pombo, assim. Senão, cara, ia ser um baita jogo, cara. Mas eu coloco esse jogo e pela qualidade técnica que tem, dois adversários campeões, teoricamente candidatos a título, né? Porque a Alemanha, sei lá, do jeito que tá capaz de cair na primeira fase, a Espanha, eu acho que vai crescer dar trabalho com essa geração ali, uma pesadinha nova, uma convocação diferente com 20 novos, 20 estreantes de Copa e tá surpreendendo positivamente. Esse foi meu grande jogo das duas primeiras rodadas. Massa, Não, legal, não, foi um baita, até foi um aproveitar jogaço. aqui, eu queria formalizar minha reclamação com a Espanha e com o Japão. Puta que É, pariu. pô, cara, já, pô, você precisa ter ganho aquele jogo, cara, vai se ferrar, mano. Já, Pipocou. já aproveitando também, vou falar aqui do México também, que, pô, porra, México, caraca, mano. Custava ganhar aquele jogo, México, porra. O pior que nessa daí, Giovanni, Gabriel, não sei de vocês, mas eu já sou ao contrário de vocês. Eu quero que a Alemanha vá para frente, a Espanha vá para frente, a gente vá para frente. Eu quero ver uma Copa com os grandes, os bons. Ah, Não eu quero quero que é ver todo a mundo Arábia se não Saudita. vá, cara. Eu quero que uma rola entre um deles, pô. Eu quero mais Deles, que a caralho. Argentina tome 12 Porra. da Austrália, sei lá, qualquer Ah, um você aí. quer que a Argentina não entre na Copa, mas vai acabar a Quero, mas alegria quero da Copa. muito. Eu quero que caia antes de entrar, porra. Ah, Não, mas o Messi, cara. ele merece. Eu quero que o Messi se ferre, pô. Que isso, cara? Ô, Eu louco, não quero coitado que do o cara. Ney ganhe a Copa, que o Messi enfie um dedo no cu, que o Cristiano Por Ronaldo se mim, esses foda. caras aí tudo caía na primeira fase e o Vinícius Júnior fazia 5 gols na final contra, Porra. sei lá, Costa Rica. Foda-se, fosse Costa Rica. Não, não, cara. Copa tem que ter time grande, pô. Tem que ter a Alemanha, tem que ter a Espanha. Tinha que Cazaquistão, ter a vamos lá. Itália. Próxima Copa vai É. ter esses caras aí. Cazaquistão, China. Vai ser foda. E aí, Então, aquele meme jogando. lá, é aquele meme. Ah, eu não sou Japão, eu sou China. Vocês chegaram, todo mundo viu aquele vídeo, né? Eu vi. Eu sou Japão, eu sou Aquele China, filha vídeo é um da saco. puta. É Pô. muito bom, cara. Jogando aqui, o próximo jogo da rodada do grupo A foi Holanda e Equador. Cara, foi um jogo morno. Joguei bem morno, foi na sexta-feira, pós-jogo do Brasil, então nada ia se comparar ao jogo do dia anterior. Eu ainda estava um pouco emocionado com o jogo do dia anterior. Levemente É, empolgado. levemente estava anestesiado. O jogo que teve, o que foi sensacional foi País de Gales e Irã. Não pelo Que não jogo, mas era pelo pra ser, né, que pô? não era pra ser, mas só porque o goleiro, o N, quase matou. Não sei se chegou a ver. Pra quem gosta do WWE já viu o lance antes, Irmão, pô. essa Copa tá com cenas legais, né, de porradaria. O Cara, cara, o deu-lhe uma goleiro joelhada. foi da Arábia ou do Irã, cara, que deu uma joelhada no outro caboclo lá. Acho que foi na Arábia, né? Foi Foi. Arábia e. Acho que foi com a Argentina, até. Foi Arábia e Argentina, só que o Arábia deu fogo amigo, né? Deu É, o cara deu uma joelhada no ele no cara zagueiro do. do time, cara. Isso. Quebrou a cara do malandro. E esse do Pô. País de Gales e Irã, o cara do País de Gales, mas daí esse não foi fogo amigo, foi expulso, né? Porra. É, foi expulso, é. Cara, foi expulso aos 86, cara. Daí o puta que pariu. O Irã fez um gol aos 8 de acréscimo do segundo e aos 11 de acréscimo do segundo, cara. E foi realmente nesse lance da expulsão, porque você vê que, tá bom, o primeiro gol ali foi num lance, um chute fora da área e tal, podia ter entrado, mas ali no segundo gol você já vê que parece que realmente faltou alguém na marcação ali. Ah, quebrou o time, cara. Se o cara ser expulso, porra, perdeu a moral ali na hora. Isso que é foda. E o próximo jogo do grupo B, pra fechar a rodada do grupo B, dois, foi os Estados Unidos e Inglaterra. Também um jogo que me impressionou, um 0-0. Cara, Olha, mas eu foi vou um falar jogo uma bom, coisa. cara. Cara, Foi um jogo assisti esse bom. jogo. A Foi um jogo Inglaterra, eu bom. até Teve bola na pensei, trave e pô. assim. Eu vou dizer pra vocês: se fosse pra alguém merecer ganhar, era os Estados Unidos, cara. Os Estados É Unidos jogou verdade. muito Não, eu mais do falo. que Inglaterra. Cara, por isso que eu falei, é um jogo que me impressionou, cara, porque Eu simplesmente não aguento um time. Eu não suporto ver esse tipo de coisa. E, Harry cara, pra Maguire. mim, a Inglaterra, depois dessa, perdeu total a credibilidade, cara, porque você. Mano, desculpa, não dá pra Inglaterra empatar com um time que fala soccer. Eu tenho a minha teoria aqui que se o país joga soccer e não futebol, ele não sabe sobre o esporte. Verdade. Eu acho International ridículo. Superstar Soccer Soccer Deluxe, Deluxe, Deluxe. Deluxe. Saudades desse Não, jogo, tipo, cara. você viu a galera dos Estados Unidos comentando sobre o jogo, cara? Sim, é um negócio, é um clubismo, é um clube, o perto é um clubismo de gente que não sabe sobre futebol, que assim, é um negócio real, cara. E a próxima Copa é lá, né? Mas, Cada é, cada exatamente. é, Eu já tô cada até mês tá vendo sendo a assim. bagunça, o Vamos ter o show da absurdo que Avril vai ser. Lavigne. É Canadá, México e Estados Unidos, né? Vai ser os É, três vai ser países. um. Porque um país não quer mais assumir a pica, né? Tá ficando caro. Já não tá É, acho que. vencendo mais o Mas eu acho que negócio. demoraram pra fazer isso, hein, cara. Que olha, vou te falar, Não, hein, é que uns assim, na gastos. real, já foi feito anteriormente, né? Mas agora acho que vai Coreia e virar meio Japão. que É, padrão. é É, Coreia e que, Japão ó. 2002. Essa questão eu vejo ali, por exemplo, no Catar. No Catar é um paizinho pequeno. Aqui o Brasil, pô, o Brasil é gigante. Cara, tinha jogo Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio, Brasília, Manaus, Nordeste. Tinha jogo para. O Brasil tinha estrutura para comportar, que nem os Estados Unidos conseguiria aguentar o tranco sozinho. Só que eu acho que eles devem fazer alguma parceria para chamar turista também, né? Porque isso daí dá uma entrada de recurso no país deles violento. Vai chegar, o que vai de gringo para lá, né? Sim, inclusive no Canadá, né? Canadá é um grande celeiro lá, que não tem muita coisa, tem muita Cara, área, mas não mas foi. é, É um eu país grande pensei, sem muita população. Oi? se Estados Unidos, Canadá e México, né, os três vão fazer a Isso. Copa? Cara, mas Isso, quem só que vai, vai ter mais time. mas os Estados Vai ter mais Unidos que seleção. vai ser a sede? Vai ser o oficial, os Estados Unidos, o Ah, time deve ser, dos. né? Pô, os A caras são final deve muito ser lá, maior com que os dois. certeza. Não, mas eu digo o anfitrião, né? Tipo, o primeiro jogo lá, Estados Unidos e fulano. Então, deve ser isso. Ah, agora, É uma boa como é que vai pergunta. ser a abertura, eu realmente É, não vai sei. ser uma Não, dinâmica é. totalmente diferente. Vai ter 48 equipes, Inclusive vai ser legal. a vaga Putaria. cativa do anfitrião acabou. A última vez foi do Qatar. A partir Ah, ah. dessa, o país sede ele já não tem mais vaga garantida. Então, puta, pô, o país sede pode ficar fora. Isso aí a gente pode ficar O fora. Qatar tava fudido, ainda bem que eles Não, deram cara, certo. desculpa. Tem muito país aí que não vai jogar Copa. É mesmo, cara. Mesmo, cara, mesmo Mesmo com tendo 48 48. vagas, não vai. Cara, vai ter grupo de três, né, velho? Foi o que eu tava É. vendo. Ser grupo de três, Vai meu ser irmão. bizarro isso aí, Ter porque, dois cara. jogos, cara. Não, vai ter time que vai estar jogando menos. Vai Vai ter ter mais menos jogos mata-mata do que do que o os. resto, né? Porra, Vai ser bacana isso. vai ser uma loucura do caralho. Vai ser Pô, legal. eu acho, cara, é que assim, eu acho que pô, pelo menos podia fazer um negócio pra ele no número par, né? Pelo menos quatro todo mundo, menos, né? É que, ó, eu não tenho. O que eu tô falando aqui é totalmente achismo, que vai ser 16 grupos de 3, né? O que eu acho que deve passar é 2 e daí ir acumulando. Ou passar um só, daí depois se matando no mata-mata, né? É, deve ser isso, deve passar o primeiro de cada grupo. Os caras vão ter que jogar firme todo o jogo, daí. Vai ser legal. É, mas aí também a gente pega e volta no tempo. Pô, Brasil dá atribui a derrota de 50 do Brasil justamente pelo time ter jogado um jogo a mais do que o adversário, né? Exatamente. Não sei como é que eles vão equalizar isso. Ah, não, mas daí não Mas vai ter como sendo fazer sincero, um time jogar mais que o outro, né? sendo sincero, eu gosto realmente desse modelo que vai ter mais Copa para justamente dar espaço para mais seleções, né? Então, assim, você É, pega, por sim. exemplo, lá, China. China é um país gigante, só que não tem tradição no futebol. Mas eu acho que seria interessante ver, tipo, esse intercâmbio maior, assim, da gente ter uns times que normalmente não se vê, né? Pô, não vou falar aqui uma Índia e tal, porque não tem, tipo, não tem futebol quase esses países, mas. Mas assim, Guiana alguns países Francesa. da África que tem time É, bom, por exemplo, sim, ó, vários a países Suécia africanos podia ir ali. jogar, a Itália, pô, Itália é Noruega. tricampeã. Venezuela. Até Na Venezuela não vai nem Colômbia. poder. É, não, vi João Venezuela jogar uma Copa. Venezuela nunca consegue, né? Você fica em último na eliminatória. Coitada da Venezuela. Mas vai ser legal essa Copa aí, vai ficar mais equilibrado, assim, mais dinâmico a disputa. Vai ser os mesmos que vão ganhar, né? Mas vai ter mais, vamos dizer, Mais igualdade. conteúdo pra gente. Isso. Pô, imagina quantidade de jogo. Puta que pariu. Vai ser jogo Caralho, mano. pra cacete. Porra, Vai ter começa um um acabou. 16avos de final. Daí vai pras oitavas. Puta, foda. Foda. Estados Bom. Unidos já foi marqueteiro aí, porque eles vão ter mais jogos lá, mais compra de dólar, mais consumo, tal. É, sendo que Tá? Os caras não nos dão Estados conta Unidos sem é um não. local muito mais comercial pra se ter uma Copa do que a porra do Qatar, cara. Não, Não, mas veja isso. bem, ó, você veja bem que o próprio presidente da FIFA falou que se a Coreia do Norte quisesse sediar a Copa também não tem problema. Então, Não, eu sei, sendo que pague, né? cara. Mas, ó, deixa eu até levantar um comentário que eu fiquei pensando agora que a gente abriu esse debate sobre os Estados Unidos. Cara, eu não duvido que essa Copa seja um start para o soccer lá nos Estados Unidos começar a crescer. Que o que já tá crescendo, que já foi muito. Ibra jogou lá, Rooney jogou lá. Os caras faziam ter uma liga americana que a gente possa assistir. Que hoje a gente só assiste futebol europeu. Ninguém consome futebol Cara, fora do. não, mas é que o campeonato dos Estados Unidos ele tem um problema também. É, não é só questão da gente não assistir. A maneira que os caras pensam futebol é diferente da que a gente entende futebol, né? Eu me lembro que recentemente aqui a gente vai ver o futebol que acontece. Quando começa a partida? A partida começa quando os jogadores entram na. Entra lá pelo vestiário, o juiz pega a bola, tem o hino e apitou, começou. Eu tava vendo, eles têm muito desse negócio de querer fazer o showzinho antes do jogo. Então, assim, você, pô, eu lembro que eu tava vendo, teve uma disputa de gol a gol dos goleiros e eles estavam jogando a bola com a mão, um no gol do outro, né? E, então, assim, a gente vê que a maneira que eles entendem futebol é completamente diferente Ah, da mas daí nossa. eles vão entrar na linha daí. Cara, É, assim, entra. eu não. É que assim, eu tava nos Estados Unidos, eu não sei se os caras iam falar, não, realmente, a gente tá fazendo errado aí, os caras estão. Se Cara, Estados tiver. Unidos nunca vai fazer isso. Se tiver, por exemplo, se tiver público que goste, os caras vão. Porque hoje o esporte lá é o futebol, né? É o futebol americano. É, se o soccer lá começar a avançar, mano, eu não duvido. Isso daí vai dar retorno, porque, cara, todo mundo gosta de futebol, cara. É difícil. Sim. Com certeza. Só que Mas eu não diria que vai derrubar uma a NBA da gente também vida, tem que né? ver que, Tipo. assim, não somente a questão dos jogadores famosos indo para lá, mas eles também têm que montar um campeonato que seja interessante da gente ver. Porque só pela questão digamos, da profissionalização do esporte lá, ela já por si só não vai bancar. A gente teve na China, teve um monte de jogador no auge indo jogar na China. Acho que ninguém acompanha, né, o campeonato chinês. Não acho que seja nenhum absurdo a gente presumir isso. E a mesma coisa aconteceu uma pequena tentativa na Índia também. Roberto Carlos encerrou a carreira lá. Tiveram diversos outros jogadores que passaram um Mas período lá e também assim, não Giovanni, rolou, né? é um trabalho meio que de longo prazo. Se for pensar, por exemplo, o Japão, o Zico finalizou a carreira dele lá no Japão nos anos 80. Ele começou, foi indo, foi surgindo um joguinho aqui, um joguinho ali. O Japão foi sede dos mundiais e tinha um time competindo ali, competindo aqui. Tanto que um foi até ganhou, competiu, acho que foi contra o Real Madrid, numa Sim, final do Mundial. Cassio Reysol é o nome do time. Isso, então, aí nessa Copa, eles já estão indo para as Copas, essa Copa ganharam da Alemanha, que é um time que já foi campeão, eles estão crescendo, é um trabalho de longo prazo, Não, porque mas você vai isso. mudar, vai entrar no cultural da pessoa. Sinceramente, eu acho que o campeonato em si ele pode melhorar, mas eu acho que virar uma grande marca eu acho mais improvável, porque. É, não só o próprio campeonato ele vai ter que se tornar atraente, mas ele precisa se tornar atraente para quem assiste, para quem joga. É a mesma coisa de falar, pô, o campeonato do Brasil ele é forte, mas assim, primeira oportunidade que os caras têm para sair do Brasil e jogar na Europa, eles vão, não pensam duas vezes, né? Quando a gente vê outros aí, os caras foram por dinheiro, né? Então É, eu é. acho que Para combater, assim, virar assim, pô, um negócio assim, será que eu vou ver Premier League ou será que eu vou ver MLS? Acho que é muito, muito distante ainda da. hoje é uma disputa, e não tem disputa, na verdade, mas daqui uns 20, 30 anos, cara, eu não duvido, mano. Os Estados Unidos, eles sabem fazer marca, sabem fazer evento, essas paradas aí, cara. Tanto que, mano, hoje, eu acho que o único evento que ganha do Super Bowl de audiência é a Copa e talvez a Champions League, mas eu não garanto ainda, porque o Super Bowl é um puta de um evento. Os caras sabem vender a marca deles lá. Tanto que tem gente, brasileiro assiste NFL, assiste NBA. Mas o americano lá, o estadunidense, não sei se ele vai assistir aqui Copa do Brasil, Liberta. Ah, mas é que assim, uma coisa que a gente também tem que ver quando esses números estratosféricos do Super Bowl, porque também tem que levar em consideração que ele é o único do esporte, né? É, Assim, a tipo, gente não tem outro imagina que lugar, todo né? mundo que acompanha vai com certeza acompanhar, porque não tem, sei lá, não vou ver o do Brasil porque não existe, né? Então, Não, assim, mas mas tipo, óbvio, ele os caras têm competiu. uma cultura esportiva gigantesca, assim, mas francamente falar eu pessoalmente, não acredito nos Estados Unidos virando uma potência do futebol em si, justamente porque eu não acredito que os caras iriam admitir que eles têm algo a aprender. Porque, e assim, isso não é. Não estou nem falando sobre a questão de negócios dos Estados Unidos, porque, assim, pô, óbvio, né? Isso aí acho que é unanimidade, mas. Até mesmo você vê assim, a galera opinando sobre futebol, lá você vê que realmente os caras não. Eles têm um mundo à parte deles para isso. É, queria Eu dar já uma. acho que como negócio eles vão deixar isso daí acontecer, porque é muito business. Dá para ganhar muita grana jogando futebol. Eles não vão deixar o um negócio desse em aberto lá, cara. Só que eu vejo um trabalho de longo prazo. Essa Copa vai chegando um jogador ali, um jogador daqui uns 30 anos, talvez exista uma liga para competir com a Premier League, La Liga. Eu trabalho bem é longo prazo. É, pra gente, eu queria comentar uma questão aqui também, fugindo um pouco do assunto. É, o que que vocês estão achando desses comentaristas da Copa do Mundo aí? O que que você está achando, Ivo? Olha, Viva Claudinho! eu vou falar bem a verdade para você, cara. Eu tô gostando. Porque assim, hoje lá na. Eu vou falar os caras que eu assisti e vi comentando. Eu assisti predominantemente pela Globo, na verdade. Eu não vi vídeo do Cazé e tal. Mas, cara, eu vi Diego Ribas comentando. Zé Roberto. Pedrinho. Júnior. Cara, gente que jogou, mano. Os caras sabem. Tem até. Putz, agora não lembro o nome dele, cara. Tem um comentarista, acho que é do Sport TV, que ele foi treinador. Mano, os caras têm gabarito para falar. Pô, o Diego Ribas, o cara ganhou Liberta, jogou na Europa, sabe? O Rafinha, por exemplo, até o próprio Rafinha, ele falou, cara, eu joguei com o Leva, meu brother e tal. Cara, tem uma parada diferente ali. Teve um lance, cara, que eu não lembro exatamente como foi. Ele falou assim, o comentarista falou, ah não, ele errou a dominada e bateu. A bola ele dominou mal, a bola fugiu, o cara não conseguiu finalizar. Você vê que os caras sabem o que eles estão falando ali. Eu tô gostando desses comentaristas. Mas o que você achou da Jojo Todinho comentando? Não vi, nunca vi. Não viu a Jojo Todinho, cara? Eu não Pô! vi, eu assisti Cara, aquele programa. tem coisa que eu acho que pela sanidade mental, eu acho que vale a pena Ó, só ignorar. eu assisti aqui tem um programa, é a Central da Copa que ela apresenta, né? No Isso. domingo, nesse último domingo, teve um jogo, foi o jogo que antecedeu o jogo da Espanha e Alemanha. Aí terminou esse jogo, eu fiquei tipo assistindo esse Central da Copa. E cara, teve o Adnet, que ele tava imitando o Galvão, cara. Tava engraçado pra Cara, caramba. Foi o não. único momento que eu assisti a Jojo Todynho, daí tinha o Fred lá, Cara, Jojo Todinho não dá, cara. o Frederico, jogou no O centroavante do Cruzeiro, no Fluminense. Fluminense, isso, o Fredão lá. Ele tava lá também, cara. Eu achei legal até. Mas assim, o que me cativou naquele programa foi a Diniz zoando o Galvão. Foi muito engraçado. Sim, o Marcelo Diniz, ah, o Marcelo Diniz é incrível. Ele nas eleições de 2018, lá imitando os candidatos e tal, pô. Cara, eu acho assim, o Diniz, sem exagero nenhum, acho que ele é o melhor imitador do Brasil, cara. Porque se você bota o Adnet na televisão ali, tipo, pra alguém ver, e não fala que o Adnet, o cara ia achar, não ironicamente, que era o Galvão. Aquilo lá foi muito, muito legal. Tão bem que o cara sabe imitar. E alguém assistiu o Neto hoje ou não? Os 11 da bola? Não vi. Pão! Ele simplesmente, o programa dele hoje, ele abriu o programa, como o jogo era mais ou menos no horário do jogo, né? Ele começou o programa, ele colocou, literalmente, não fez nem o fundo verde lá, colocou o Maravilha, o aquele que era goleiro do Palmeiras, agora me fugiu o nome lá, o Veloso. Tudo, eles sentaram no meio de um sofá e começaram a assistir o jogo. Esse foi o dono da bola hoje. Literalmente, os caras ficaram lá, aí ficou o reloginho em cima e falou: ah, aí uma hora ele falou: ah, ninguém tá assistindo a gente aqui, acho que dá pra falar uns palavrão hoje. O cara literalmente. Eu gosto demais do Neto, cara, não tem jeito. Cara, o Neto não, é entretenimento absoluto, puro. Cara. Ninguém tá. Nem as nossas mães estão assistindo a gente, cara. Tá todo mundo assistindo o jogo na Globo, não sei o quê. Hoje dá pra falar, né, Bode? Não sei o quê e tal. Cara, o cara é muito sarro, velho. Na moral, cara. O Neto é. Tem um Neto que é... O Neto é incrível, cara. O programa dele, pra mim, cara, é um dos melhores de futebol. Só que ele é contra, né, um pouco. Ele não é muito agora fã do Tite, né? Eu percebo que ele bate muito na tecla do Tite ainda, né? Ele tá, acho que na opinião dele, acho que o Brasil ainda não convocou mal os jogadores, né? Ah, mas isso aí é normal. Inclusive, esse eu acho que é um dos anos que menos teve convocação contestada. Acho que... Padrão Daniel Alves, todo mundo contestou, e com razão, porque, né, afinal. Mas, tirando isso, não teve uma assim que ninguém fala, ninguém explica. Foi só essa, assim. Assim, a única, pelo menos na minha concepção de contestação, eu preferia ter levado o Gabigol em vez daquele Gabriel Martinelli. De resto, e o Dani, E o Manga. O Gabriel Martinelli, eu imagino que ele foi convocado, nem tanto no mérito esportivo, obviamente, que na questão de terem sido abertas algumas vagas extras, o Brasil teve essa possibilidade de chamar um pessoal extra, mas também por conta de que a gente tem que ver que tem alguns jogadores que eles estão terminando o ciclo de Copa, né? A gente foi o Neymar, tá com 30 anos aí, quem sabe a próxima já não joga mais, né? E o Gabriel Martinelli era um atleta que estava tendo a possibilidade de reais de se naturalizar italiano para jogar pela seleção lá. Então eu imagino que Como ia precisar, assim, boa, abriu uma vaga ali extra, não estava previsto ou estava prevista, eu ia falar, então vamos botar ele, já que é a posição que mais tem rotatividade, nisso eles já bloquearam a possibilidade de um rival direto do Brasil. Isso é um ponto importante, extra. Porque eu não sabia desse detalhe que ele estava para ser naturalizado. Eu achei que ele só, tipo, convocou porque achou que ele jogava mais que o Gabigol. Os únicos comentários que eu faria, não, trocaria o Gabigol em vez do Martinelli e o Daniel Alves, cara, não entendo, confesso, não sei. Cara, Daniel Alves acho que foi pra tocar pandeiro, alguma coisa assim. Exatamente. Cara, não tem, tipo, eu vi muito tempo o Daniel Alves jogando, então eu sei que ele não tinha por que estar lá. O Diniz, ele prepara as pessoas para vidas, né? E a gente, eu sigo insistindo nisso, porque quando você prepara as pessoas, elas vão poder executar bem no seu trabalho, elas vão poder ser um bom pai, elas vão poder ser um bom filho, elas vão poder ser um bom marido, elas vão poder ser um bom amante, um bom amor, chame-se como quiser. Quem dera se todo ser humano tivesse um Diniz na sua vida. Com certeza eles seriam melhores, sem dúvida nenhuma. Ele jogou muito no São Paulo. Jogou muito no São Paulo. Os jogos da rodada 2, grupo C, grupo que vai tomar no cu, né? Porque a Argentina meteu 2-0 em cima do México. O Ochoa não conseguiu. Infelizmente, não conseguiu defender tudo, né? Fiquei puto, foi no aniversário ver essa porra desse jogo na TV. Todo mundo puto que a Argentina ganhou. Giovanni tá sem palavras, que eu sei que ele tá puto. Cara, eu tava pior que eu tava confiante, cara. Porra, cara. O show quando vai jogar contra o Brasil, nossa senhora, o cara vira um monstro maligno, né? Agora contra a Argentina, mano. Essa, acabou, cara, só. Precisava ganhar, cara. Ganhasse aquele jogo, acabou. Os caras iam passar de fase. A Argentina já ia dar tchau, cara. Pô, tinha tudo pra ser aquele jogo heróico, mas não. Triste, cara, triste. Normal. E a Polônia meteu 2-0 em cima da Arábia, né? O que eu já É esperava. meio que a lógica, né? E foi um jogo bom isso daí, cara. Foi um Um jogo baita jogo. legal. Foi um gol de falta, se não me engano. Foi uma falta? Não, na verdade foi dois gols de jogada normal, trabalhada ali. O primeiro foi um passe do Lewandowski, ele acha espaço, gira e toca no meio, o cara faz. O outro, o zagueiro bobeia, leva, rouba e guarda. Mas foi um baita jogão. Bonito. Bonito. Aquele time da Arábia Saudita é um time enjoado, os caras correm pra caramba, eles têm intensidade, eles sabem, jogam posicionadinho, certinho, um time legalzinho de ver até. É, por ter ganho da Argentina, pelo menos, não podia ser um Irã da vida, né? Pô. É, grupo D. Tunísia e Austrália. Austrália foi 1-0 em cima da Tunísia. Esse jogo eu não esperava nada. Ah, cara, pior que assim, já te interrompendo, cara, a Austrália acho que é um time que tá surpreendendo, né? Porque tá bom, tomou 4-1 da França, ok, mas assim, É a França, marcou né? um gol, cara. Você vê, a Austrália é outro país que, pô, tem uma liga semi-amadora. É, e os caras, pô, estão dando alguma resistência. Fizeram um gol na França. Então, E já fiz assim. aí. E E com esse ganharam o gol em jogo. cima. Os caras hoje Três eles estão pontos, né? passando para as oitavas de final. Então, assim, não é qualquer coisa. É aquele famoso. Fez 1-0. Ah, é só 1-0, não, meu amigo. É Ah, três 1 pontos a ali num 0, saldo 2 a de gol. 0, 3 a 0, 4, 5, 6 é 3 pontos do mesmo jeito. A Do Copa mesmo do Mundo jeito, se ganha, né, desse jeito. cara. Tem que fazer, cara. Não é cada gol, é um ponto, meu parceiro. Fez gol É. três. E a França, falando já na dita cuja. 2-1 em cima da Dinamarca. Eu gostei desse jogo, cara. Eu vi esse Cara, jogo. a Eu vi o primeiro Dinamarca. tempo desse jogo, foi um joguinho legal até, cara. A França é um time, vendo assim, na minha visão, cara, é um time que pode incomodar futuramente. Aí vai É, incomodar, com certeza. a França, assim, por mais que os caras tiveram aquelas várias lesões, mas ainda assim eles têm um time forte. E a Dinamarca, que eu acho que é uma das, talvez uma Decepções. das decepções da Copa, porque Eu assim, achava, cara do quem viu a céu, eu Nation tinha League e a expectativa Eurocopa, nessa Dinamarca. é, óbvio, não tô aqui falando que os caras iam disputar uma final, mas, cara, eu achei que eles poderiam dar um trabalhinho ali, tipo, pegar umas oitavas, quem sabe. Mas, pelo jeito que tá indo, não vai rolar. É, eu também tava bem confiante na Dinamarca, mas, pô, sei lá. Tem chance, tem chance. Grupo E, Japão. Só pro Giovanni já ficar puto. Ah, Japão Japão. te fez a proeza de perder para Costa Rica. É uma Ó, proeza. Japão, para Proeza. você aqui, ó. Movimento de mão fechada, uma mão fechada, outra vindo por cima, na posição diagonal. Cara, o Japão. Ah, poderia ter. Cara, desculpa, Costa Rica. Eu lembro que você era um time bem carismático, Copa de 2014 e tudo, mas, cara. Foi 8 anos atrás. O Japão, ele tem um time mais. Eu vejo o Japão com um time mais forte, sim, apesar de ter jogadores que não são conhecidos pra gente. Mas, taticamente, eu vi o Japão muito superior à Costa Rica e os caras tinham uma chance real de passar de fase, porque ganharam da Alemanha. Ou seja, basicamente, o que era para ser o grupo da morte, o Japão que tava matando, né? Exatamente. Cara, perdeu para Costa Rica e é isso. Agora eu acho que ficou muito difícil para eles. Eles basicamente com essa derrota ressuscitaram a Alemanha. Vai dar nisso aí que agora nesse momento mais provável que passe realmente Espanha e Alemanha. Ele tava com a faca e o queijo na mão, cortou o braço, né? Com a faca e o queijo na mão, enfiou a faca no olho e jogou o queijo fora. Jogou o queijo fora. Espanha e Alemanha empataram. Ah, porra. É outra, pô. Podia ter Puta, ganho da Alemanha também. porra. Tava 1-0, cara. Eu fiquei vendo essa porra. Quando minha mãe tava com a TV adiantada, eu tava vendo o Casimiro. Ela falou: não fica puto que saiu gol. Não xinga. Deu filha da puta. Na Como é hora. que não fica puto com um negócio desse? Puta que pariu. Tava 1-0. Eu vendo com você a porra desse jogo. Vai. 1-1. Eu falei: não. Droga. Ah, cara, surreal, cara. Então vamos para o grupo F. Croácia e Canadá. A Croácia, porra, 4-1, né? Hey, you, what you... Não, tá. Oxi. Foi isso. É, cantando a música da Avril Lavigne, pô. Hey, you, me a girlfriend. Nunca escutou a Avril Lavigne, cara, pô. Que contexto aí, pô. Caralho. Que baita jogo esse na Croácia e Canadá, cara. Cara, o Alphonso Davies aí, que é foi um dos achados, digamos assim, porque ele jogava, acho que, se não me engano, no Toronto, né, alguma coisa assim. E o cara pintou no Bayern de Munique e hoje em dia é um dos, talvez, melhores laterais esquerdos do mundo e, pô, obviamente, o cara joga numa seleção fraca, então a gente não espera tanto do país dele, mas o cara, pelo menos, vai sair com... Vai sair da competição tendo feito o gol mais rápido até o momento. Foi em dois minutos de jogo. Né? Pra ele. Foi um gol. Basicamente um gol de centroavante, inclusive, né? O cara avançou ali, entrou na área cabeceando. Foi um gol bonito. Só que de consequência veio todos os vites e. Aí era muito vite pra segurar. Era muito vite. Puta que pariu. E Bélgica e Marrocos, que, pô, Marrocos 2-0, né? Caralho. Foi um Marrocos jogo... surpreendendo também, né? Hoje, falei, cara, hoje é o líder do líder do grupo, que a gente não achou que ia ser, né? Porra, maluquice, né, cara? A gente observa isso com a Bélgica precisando ganhar do Marrocos para se classificar e você ter uma Croácia que não jogou o primor da bola, mas tá funcionando. Na verdade, a Bélgica joga com a Croácia. Com a Croácia? Então é pior ainda. É pior ainda, porque a Croácia também vai jogar para se classificar. Então, sim, cara... o Marrocos vai pegar o Canadá, capaz de moer. E, caramba. Vai ser uma loucura. E a seleção de Marrocos tem dois jogadores bons ali, cara. Não sei se vocês conhecem, mas é o Hakimi, que é o lateral do Borussia Dortmund. Hoje ele é do Paris Saint-Germain. Do PSG. É verdade, tá certo. Isso. É que eu acompanhava ele no Borussia. É um dos melhores laterais do mundo também, atualmente. E o Krzyzewski. Krzyzewski joga no... Joga muito no também. No Chelsea, né? Chelsea. Tem dois jogadores bons jogador aí. Também. E a Bélgica, de todas as seleções, cabeças de chave, a única que eu não vi nenhum jogo. Não sei se ela tá... Claro que tá mal, né? Pelo jeito, não perdi nada também. Tá mal. A Bélgica, assim... talvez seja uma das maiores decepções. Essa realmente a gente pode falar de... É diferente do que a gente estava comentando da Dinamarca, que a gente tinha uma... Como é que fala? Uma ideia de que poderia ser um time que surpreenderia, né? Já a Bélgica não. A Bélgica a gente achava que ia jogar fácil, ia passar com o pé nas costas e não é isso que está acontecendo. Ela era um time que a gente sim esperava alguma coisa. E muito tá... por conta da eliminação em 2018, né? Pois tem um ressentimento. Não tá entregando. Olha, mas eu vou dar o meu palpite aqui. Daqui uns dias a gente vê se tá errado, mas eu acho que ela cai, cara. Pelo seguinte. Tá perigando, realmente. Eles estão. Teve uma corda de Bruyne que falou uma declaração, não. A gente vai ganhar. Vocês acham que vocês vão ganhar? Não, sem chance, cara. Sem chance. A gente tá muito velho, cara. Deu declaração ali, cara. O vestiário tá pesado. Por essa foda. Questão, e também, cara, que a Croácia é um time que a gente tem que respeitar também, os caras chegaram na final na Copa passada, tem o Modric, que já foi o melhor do mundo, contesto essa decisão, mas foi o melhor do mundo, tem vários hits lá que jogam bem, cara, eu não duvido que passe o Marrocos e a Croácia. Quando a gente fala de Bélgica, a gente sempre falava daquela famosa frase, a promissora geração belga. Só que assim, a gente tem que ter noção de que a promissora geração belga, ela já foi. Ela não é mais promissora, ela já era uma realidade. A gente tem diversos jogadores da Bélgica hoje que estão... Não vou dizer uma idade avançada, mas... Não, eles não são mais aqueles jogadores que estão assim, esse cara esse ano vai vingar. Ou ele tá começando bem. Não, já são os caras estabelecidos. E a maioria deles tá ladeira abaixo. Isso é uma coisa que a gente pode dizer. Você pega, por exemplo, o Eden Hazard. Pô, Hazard de Copa de 2018 era um dos melhores do mundo. Hoje em dia o cara foi completamente engolido pelo Vinícius Júnior. E não é nem o Vinícius Júnior da atualidade que tá jogando fino. O Hazard, ele perdeu a vaga pro Vinícius Júnior lá no comecinho que ele tinha ido pro Real Madrid. Tipo, ele chegou a disputar um pouquinho, mas não... Depois não conseguiu acompanhar mais. Então aí você pega Lukaku, que tá tendo muito problema físico ultimamente, já não tá mais o seu melhor desempenho. E aí você tava vendo, Giovanni, uma coisa que eu analisei nessa Copa é a média de idade dos times. Assim, dois que me surpreenderam com muita idade é a Argentina e a Bélgica. A Bélgica passava de 30. Você olhava a linha de zaga deles, cara. Era 30, sim. 33, 35. Um monte de gente acima dos 30 ali. Daí você olha, por exemplo, a Espanha, cara. A Espanha é molecada. Tradicional. Nas últimas tinha sido o time com maior média de idade, acho que junto com a Itália, né? Nas outras eu não lembro, cara. Não lembro. Mas aí você olha assim, cara. Pô. Os caras precisam de intensidade ali, mano. Se pegar a Espanha, se pegasse essa Bélgica, cara, eu acho que eles morriam, mano. Pela intensidade do jogo, cara. Também tem por isso que a gente tava falando. Óbvio que a Bélgica ainda tem grandíssimos jogadores. Tem o Kevin De Bruyne, tem o Kouá. Mas, cara, falta no time. E a gente, aquilo que eu tava falando, a gente ainda tem aquela ideia de que a promissora geração belga. Não é mais promissora. Os caras já estão há anos no futebol. Já se provaram também. Agora, quando a gente começa a falar em... Foi frango do Courtois no primeiro gol, não? Cara, frango... Eu não acho que foi, mas dava pra pegar. Eu acho que dava. O que vocês acham? Eu acho que foi. Cara, eu vou concordar com o Giovanni, dava pra pegar. Eu acho que assim, falar que foi um frango é um termo meio forte, mas falhou um pouquinho, né? Um ato falho. Um ato falho. Então, como a gente já puxou, já tinha falado do nosso Brasília e de Portugal e Uruguai, vou jogar agora aqui. Agora vamos ter dois jogos ao mesmo tempo nesta porra. Então... Coloque aí na mesa, não o dinheiro, que eu sei que, né, ninguém vai apostar aqui. Pô, se quem quiser apostar também, ganhar dinheiro igual o retardado que apostou 2 mil na Arábia, ganhou em 46, façam à vontade. Mas, eu digo que coloque em quanto você acha que vai ficar os jogos que eu vou dizer. Amanhã, dia 29 do 11, Holanda e Catar ao meio-dia. Quem que começa aí? 2-0, Holanda. Eu vou na do Ivo também. Acho que vai dar uns dois. Eu não acho que... Porque assim, a Holanda tem um time legal, um time renovado, mas também não acho que sobra em campo, não. Na minha concepção de futebol, o Equador no jogo contra a Holanda jogou mais. Deu empate, mas é futebol, né? O Equador Exatamente. Jogou mais. Nunca se sabe o que pode acontecer. Nem o que joga mais ou teve mais posse ganha. Às vezes o cara lá mete um gol... Foi o jogo da Argentina, isso. A Argentina fez 300 chute, 300 gol anulado. Aí dois ataques da Arábia, 2-1. Acabou. Não, exatamente. Cara, eu vou jogar um 2-0 aí também. Eu não acho que a Holanda é um primor de seleção, mas também né, não vou fazer o Qatar ganhar dela, né, pô. O Qatar já tá eliminado, moral tá baixo. Já vi escrotização, né. Porra, Qatar eliminado, moral baixo, então 2-0 pra Holanda. Equador e Senegal ao meio-dia também. Esse é um jogo legal, vai definir vaga pro mata-mata, né? Esse sim é bom. Cara. É que sim, o Senegal ele tem uma seleção interessante, mas querendo ou não, os caras estão jogando sem o craque deles, né? Quem sabe um dos melhores então, da história. Mas tem um detalhe, né? O Valencia, que é o craque do Equador, eu não sei se ele joga também. Vai ser um jogo equilibrado. É uma boa. Vai ser um baita jogo isso daí. Eu vou dizer 1-0 Equador. Vou puxar a sardinha pra galera da América aqui. Para Equador? Olha aí. Cara. Pela lógica, o Equador ele tem um time um pouquinho mais. Um pouquinho. Eu acredito que seja um pouquinho acima. Mas, cara, eu acredito que a defesa do Senegal seja um pouquinho mais sólida. Então, cara, eu acho que vai dar 1-0 ao Senegal. Eu vou colocar um 2-1 pro Equador. 1-0 Equador. 1-0 Equador. Só para as informações que estiveram ouvindo, Equador está com 4 pontos e Senegal com 3. Se Senegal ganhar, passa o Equador e assume o grupo. E Holanda fica em segundo. É, E então se é capaz Holanda de. É, ganhar. vai ser um jogo doido. E se a Holanda ganhar, o que provavelmente vai ganhar. Então a Holanda se manteria em primeiro, Senegal e Equador brigariam pela segunda posição, passando assim para as oitavas de final. Então esse jogo realmente vai ser um jogo muito importante se ver. Então, grupo B, rodada 3, dia 29 também, às 4 da tarde, Irã, Estados Unidos. Esse jogo vai pegar fogo, hein? Puta que pariu, meu irmão. Tem um Jogão. monte de coisa nesse momento aí, que não só no futebol pra esse jogo. Exatamente. Irã atualmente está na segunda posição do grupo B, com 3 pontos, Estados Unidos vindo na sequência com 2 pontos. Então esse jogo pode definir muitas coisas. Aí o Ivo, eu Vamos acho lá, que o então. Ivo é o cara que tem mais prioridade pra falar dos momentos dos países, né? Mas tá, tem uma rivalidade não só nesse momento das duas seleções, mas histórica também. E com certeza para os iranianos é uma questão de vai ser o jogo da vida deles, Vai porque ser pô, uma guerra, ganhar dos cara. Estados Unidos e Puta do que outro pariu. lado também, pô, imagina o ego dos caras como vai ficar se eles verem perderem um jogo para o Irã. Então os caras também vão mordidaço para a partida. É, vai ser a melhor partida do grupo, desse grupo. Cara, vou dizer um 2-1 Estados Unidos. Pelo que eu vi nos Estados Unidos jogando contra Inglaterra, Estados Unidos me parece ser mais time. 2-1, Estados Unidos. Giovanni. Cara, eu. Se eu fosse pela razão, eu falaria 2-1 Estados Unidos também, mas eu me recuso a apoiar o soccer, então eu vou falar. Vai ser 2-1 Irã. Eu acho que vai ser 2-0 Estados Unidos. Tranquilo. Eu coloco um 2-1 Irã também, porque eu quero que o soccer se foda. Gimista contra soccer. Daí dá Isso. empate e todo mundo erra esse jogo. Acaba 2-2 o negócio. Porra. É, vamos ver aqui. Então, jogos da Tem Inglaterra rodada e Gales também nesse grupo. Inglaterra e País de Gales às 4 horas da tarde. Que Isso dá atualmente 2-0 Inglaterra Inglaterra. está sendo líder com 4 pontos e País de Gales na lanterninha com 1 ponto. Cara, assim. O primeiro jogo da Inglaterra parecia que eles iam passar o trator no grupo, né? Mas acabou não sendo isso. Mas ainda assim, cara, o País de Gales não vai ter time para segurar a Inglaterra. Acho que vai dar uns 3-0. 3-0, Ivo. 2-0 Inglaterra. Pelo cenário do jogo, cara, a Inglaterra tem uma pesadinha ali, Saka, Sterling, vai ser o Gales pressionando, eles vão, vai dar bom para eles. Você acha Eu que o cara do País de Gales vai matar mais um, hein? acredito. Cenas lamentáveis. Vai cometer mais um semi-assassinato aí, porque, Mais uma pô. tentativa de homicídio. Porra, porque aquele lá foi foda. Não vai porque ele vai estar cumprindo punição e não vai jogar, né? É. Se for na torcida. Só se ele pedir para auxiliar Ou o dar uma substituto, garrafada o no reserva. torcedor. Exatamente. Henrique, quando você acha que vai ficar aí o pagode? Cara, eu acho que vai ser 3-0 Inglaterra. Acho que a 3-0 Inglaterra vai golear. Inglaterra. Vai Eu golear. jogo num jogo aí nos 2-0 para Inglaterra. Grupo D, dia 30 de novembro, sabadão. Tunísia e França, a meio-dia. Tunísia e França, 3-1 França. Nossa, quase falei Opa, errado. caralho. Que Ué, eu ia susto! falar 3-1 Tunísia. Pô, o cara tá confiante, hein, pô. Tá, apostou, eu ia falar, certeza que apostou 10 mil Olha, reais. olhou aquela odd lá, 27 para uma. Falando, acho que vai rolar, É, hein? a França toma gol nesse jogo porque eles podem entrar com o time misto, né? Eles já estão classificados. Aí, 3-1, daí a galera vai querer fazer, mostrar serviço. Não, 3-1 tá bom. Giovanni. Cara, eu não vejo a Tunísia sendo um time muito impactante na frente, tal então mesmo a gente tendo em consideração que a zaga titular da França hoje é a zaga reserva, então a zaga reserva é o terceiro reserva, mas ainda assim eu não acho que a Tunísia vai ter um time para conseguir bater de frente, então eu acho que vai dar uns 2-0 França. Ok. Henrique. 2x0 França também. Vou no placar mesmo que o Giovanni. Eu vou jogar um 4x1, porque tô achando que a França vai dar um, ainda vai passar um rodo aí em cima ainda. E o próximo jogo de meio-dia, Austrália e Dinamarca. Cara, esse tá difícil fazer previsão, hein, porque, caramba. É. Austrália atualmente em segunda posição com 3 pontos e Dinamarca com 1. Se a Dinamarca conseguir ganhar esse jogo, ela passa para as oitavas de final. Se a Austrália ganhar, ela mantém a segunda posição. Assim, obviamente a seleção da gente fala aqui da Tunísia, mas ela é uma seleção que funciona, é funcional, diferente da seleção da Austrália, mas, cara, a Austrália ganhou da Tunísia, né? Então, assim, né? Aquela coisa. Então, 1x0 Dinamarca? Se a Dinamarca ganhar, ela vai passar em segundo. Então, você tá marcando aí que a Dinamarca vai passar pras oitavas. É, eu por mais que... É legal a gente ver esse negócio da seleção pequena, passando contra os grandes e tal, mas, cara, não é o caso. A Dinamarca é um time que fica devendo muito... Ah, Dinamarca não, desculpa. A Austrália. Austrália fica devendo muito em relação aos outros times. Né? Então, assim, não... Não tem muita fé neles, não. Eu vou de 1x0 Dinamarca também. Não tem, é placar mínimo. Isso daqui vai ser um golzinho chorado de escanteio, assim. Olha lá, cara. Eu ia falar isso, cara. Vai ser... Cara, vai ser 1x0. A bola bate aqui, bate ali, sobe, de desce joelho. E gol. E sobra no cantinho e o cara escorrega, bate com a cabeça. Dá uma canelada na bola. Dá uma canelada na cabeçada e gol. Henrique. Eu acho que vai dar 0x0. Era zero. É o um resultado plausível também. É o mais fácil de acontecer. A gente tá jogando 1x0 só pra não falar que perdemos tempo vendo o jogo. É. Esperando pelo melhor, porque coitado quem vai assistir esse jogo. Puta que pariu. Grupo C. Polônia e Argentina, amigo. Quem? 1x0 pra Polônia, vou colocar. Obrigado. Olha só, a gente quer só deixando claro aqui, a gente respeita todos os times, mas a Argentina que não, pô. A gente já respeita todos menos um, né? Todos menos um. Não, eu queria que o nosso amigo Wellington tivesse aqui hoje, vocês iam tomar a invertida dele, porque o café aqui não tem essa não, o Gimito não apoia a Argentina. Vai lá, só bota remédio pra dormir na minha água e faz, compra o peru pra ganhar a Copa. Vai tomar no cu, caralho. Com essa porra. Não, o melhor jogador da história dele. Ela fez um gol de cabeça. O cara com 1,60m, pô, mais alto que o goleiro. Ah, irmão. Com a mão de Deus. É, mão de Deus, assim. Pô. Tomar rabo. Cara, E tem uma pena do Maradona, caiu um pó no nariz dele e virou drogado, né? Ele caiu assim. Tava andando na rua, pó. E dando continuidade aqui, outra. Além de o Gimito aqui, além de ser contra o Soccer, é contra a Argentina. Então vai ser 1x0 Polônia com o gol do Lewandowski, hein? Exatamente, gol do Lewandowski. Recebam, eu também, 1x0. Você, Ivo, vai lá. 2x1 Argentina. Não. Pode cortar, editor. Pode cortar. Gol do Leva e um gol do Messi e outro do Lautaro. Cara, Polônia está em primeiro lugar com 4 pontos, a Argentina em segundo. Com 3 pontos e Arábia Saudita com 3 pontos. Então, México com 1 ponto. Se México ganhar, já vou adiantar aqui também. Já adiantando aí, ó, partida do México e Arábia Saudita. Eu vou torcer para Arábia Saudita só porque aqueles palhaços lá do México aprenderam que era para ter ganho o jogo contra a Argentina. Se a Arábia ganhar, meu amigo, vai para 6 pontos, cara. Passa a Polônia. Passa em primeiro. Não passa em primeiro, que a Polônia também vai ganhar da Argentina. A Polônia vai ganhar, vai pra 7. Vai ficar em segundo. Imagina, passa a Polônia, Arábia Saudita, México e Argentina. Caraca, em terceiro. Mano. Receba. Já que o Giovanni já puxou também, às 4 horas da tarde, México e Arábia. Ivo. 1x0, México. Receba. Henrique. 2x0, México. Eu vou jogar 1x0 para a Arábia. Eu quero que a Arábia ganhe. Não só tô acho merecendo, que vai ganhar. Só porque não acho que vai ganhar. Não acho que vai ganhar, mas eu... Na emoção, no sentimento aqui, eu acho que vai dar a Arábia. 1x0 também. Exatamente. Grupo F, ao meio-dia, dia 1º de dezembro, Croácia e Bélgica. Cara, pelo que a gente tá vendo a Croácia jogar, eu não duvido que ele pegue a Bélgica, cara. Cara, eu também vou falar que eu acho que a Croácia tá num momento de futebol melhor que a Bélgica e acho que não seria exagero nenhum falar que eles vão ganhar. Não vou dizer que vai ser um 4-1 igual foi contra o Canadá, mas, cara, acho que um 2-1 rola, hein? É, um 2-1, um 2-1 bonito. Aquele 2-1 com virada. Não é aquele 2-1 competido, tipo, a Bélgica vai fazer um golzinho ali no meio do jogo, mas quem vai controlar vai ser a Croácia. Exatamente. Eu também jogo no 2-1, eu faço essa média. Henrique. Cara, eu acho que vai dar 1-0 Bélgica. Esse eu vou abrir a mão, cara. Esse eu vou abrir a mão. Vai dar 3-2 pra Croácia. Aí sim. Vai ser um baita jogo. Se a Croácia ganhar, ela ganha mais 3 pontos, fica com 7. Se a Bélgica ganhar, ela vai pra 6 pontos. E já seguindo o próximo jogo, Marrocos e Canadá. Aí vai ser 5-0 Canadá. Aí pro Lavigne vai entrar em campo pro cara. Junto com o Justin Bieber, junto com a galera aí do Robert Baskin, do How I Met Your Mother, vai todo mundo entrar aí o Canadá lá, vai entrar o urso também polar do Canadá lá, vai destruir. Cara, tá Marrocos e Canadá. Canadá atualmente está com 0 pontos. Não, mas vai moer, é o Canadá, cara. O Canadá está sem nenhum ponto. Se o Canadá ganhar, ele não chega nem à segunda posição. Não, mas tranquilo, mas vai ganhar porque é o Canadá. Exatamente. Confia. E se Marrocos ganhar... O Canadá que não vai ganhar na força da amizade. Exatamente, o povo canadense é um povo muito amigável, então eles vão conversar e vão deixar ganhar o Canadá. Então o Canadá vai ganhar. 5-0 o Canadá. Se Marrocos ganhar, eles vão para 7 pontos. Se a Bélgica, por algum motivo, razão ou circunstância, ganhar, vai para 6 pontos. Assim passando a Croácia. Pode acontecer. É uma possibilidade. É um cenário difícil, mas é possível. Grupo E. Giovanni, Japão e Espanha. Cara, Japão, desculpa. Vocês tiveram a chance de vocês. Não vai rolar. Não vai, né? A Espanha, cara, vai. A Espanha, eu acho que faz uns 2-0 no Japão. 2-0. Ivo? 3-1, Espanha. 3-1, eu não sei se Espanha. Eu comentei, mas vai dar Marrocos e Canadá, vai dar empate. Ah, desculpa. É, pode falar. Marrocos e Canadá, 1-1 ali. 1-1. Vai sair bom pra todo mundo. Exatamente. Um empatinho, um pontinho. Henrique? Cara, 1-0 pro... Ai, agora me fugiu da cabeça. Espanha e Japão. Espanha e Japão. Cara, 1-0 pra Espanha. 1-0 pra Espanha. Espanha que já está com saldo de gol 8 e com 4 pontos. Puta que pariu, né? Se empatar em pontuação, a Espanha, ela passa em saldo de gol. Não, tipo, não vai ter alguém que vai conseguir tirar isso. Não vai. A Espanha já passou já. Eu jogo um 3-1 aí pra Espanha. Acho que o Japão vai cagar no pau nessa. E o próximo merece, jogo. Merece, pô. Tinha que ter ganho aqui jogar Costa Rica. O próximo jogo, Costa Rica e Alemanha. É o jogo da Alemanha fazer o dela, né? Por mais que eu quisesse que a Alemanha fosse eliminada já na primeira fase, mas, cara. É Costa Rica. Os caras não vão segurar. Eu vou jogar assim por baixo uns 4-0 pra Alemanha. Eu jogo uns 5-0, velho. Sem sacanagem. Eu jogo 5-0 também, igual o Gabriel. Cara, a Alemanha não tem todo esse ataque não, cara. Vai dar 2-0 só. Então, a Alemanha ela não tem um centroavante fixo, mas por ter um jogador bem móvel, e quando a gente olha pro time da Costa Rica, pela média de idade deles, eu não sei se eles segurariam, mas... Cara, eu pessoalmente, é aquilo que eu falo, cara. Eu queria que a Alemanha tivesse sido eliminada no jogo do Japão ali. Que eles não quiseram botar o Goku pra jogar, não, vamos poupar o Goku pra jogar contra a Espanha, deu nisso. Eu gosto. Então, grupo G, Brasil já está classificado para as oitavas, então temos jogos 4 horas da tarde, Sérvia e Suíça. Vai dar um jogo 1-0 Suíça. Acho que vai dar 0-0, cara, vou colocar 0-0. Dessa vez acho que eu vou concordar com o host, cara. A Suíça. Um empate para a Suíça tá bom, um empate classifica eles, basicamente. Exatamente, eles. Então, se assim, eles não precisam sair pro jogo, então assim. Eu não vou falar 0x0 para não concordar com o host, mas. Acho que 1x1. Um a um. Eu jogo um 0x0 porque os sérvios não vão ter ataque para furar o bloqueio da Suíça, e a Suíça não vai ter culhão de jogar lá na frente. Então vai ficar um 0x0 chato pra caralho esse jogo. E o jogo sexta-feira, agora, Camarões e Brasília. Brasil classificado já? Eu Já não acho que o Brasil classificado, tranquilo. vai precisar fazer muita força nesse jogo, nem É, vai deve. botar as reservas pra jogar, Não, eu botou no falei, off. por mim, o Tite ia pegar o Vinícius Júnior, ia pegar o Alexandro, Casemiro, Richarlison, pegar todo esse pessoal ali, embrulhar eles num plástico bolha, para não ter perigo de acontecer nada e deixar eles num canto nesse jogo. Exatamente. Colocar o Bota. Daniel Alves, é? Ih, É, faça o cara, que podia bater quem quiser. fosse. Deixa os caras. Só não lesando Faz ninguém um nesse jogo jogo. treino. Faz um jogo treino e tá bom. É, eu entraria. Eu só não. Acho que o único jogador que tem que ficar nesse jogo é o goleiro, porque nesses campeonatos curtos, cara, um jogo ele pode perder o ritmo, né? Então, Exatamente. só O iria com o Alisson pode. Alisson ali, quem sabe o Marquinhos só, e isso aí, sabe? Não iria com mais ninguém. E já pegando a deixa, então, cara. Se a gente for pensar no que o time vai full reserva mesmo, vai ser 1x0 pro Brasil também. Eu jogo, se for num cenário de reserva, uns 2x0. Se for um cenário meio reserva, meio a galera dos principais, uns 3x0. Eu também coloco 3x0 também, tranquilo. Eu acho que pelo cenário da time mistão ali, é a chance do Brasil, tipo, deixar tomar um gol. Vai dar 2x1. Ok, último grupo, grupo H. Nós temos Coreia do Sul e Portugal, que já está classificado. Que vendo bem, o segundo lugar deste grupo vai pegar o Brasil nas oitavas de final. Então, tá Esse entre jogo. Gana, Coreia e Uruguai. Que o Uruguai ainda tem chance de passar. Cara, o som é um cara muito carismático, legal, mas vai dar 2x1 Portugal. Essa eu vou com o Ivo também. Com certeza, assim, a seleção da Coreia do Sul ofereceu uma resistência legal já contra a seleção de Gana e contra a seleção do Uruguai, mas, cara, futebol é resultado também, não é só força de vontade. Não acho que rola, não. Acho que vai dar 2x1 Portugal também. Eu também jogo 2x1, cara. Vai ser isso aí. A média acabou. Henrique. Cara, eu vou botar 2x1 Portugal também. Ok. E o último: Gana e Uruguai. Esse Esse vai vai dar um ser jogo um. legal, hein? Vai dois com a faca nos dentes e sangue nos olhos, cara. Os dois vão estar disputando vaga e nenhum dos dois sobra em campo, então vai ser um jogo Não. bem parelho. Pô, Portugal e Gana ficou 3x2, né? Então você não. Portugal tá melhor que o Uruguai. Pô, então eu vou falar, Eu cara. Vai ser vou foda. falar, eu acho que pro time do Uruguai ele falta muito jogo corrido. Eu acho que eles têm um time muito fixo, digamos assim, né? Por mais que tenha alguns jogadores ali, mas cara, eu tô achando que vai. Eu vou falar que vai dar uns 2x0 Gano. 2x0 Gana, Ivo. Cara, vai ser um baita jogo. Vai ser a chance da Gana se vingar da Copa 2010, né? Onde Verdade, tem esse detalhe, né? Suárez fez a defesa dele de um lance icônico, né? Defendeu, causou um pênalti, foi expulso e conseguiu a classificação para o Uruguai, heroicamente. Mas eu acho que isso daqui vai ser um fator preponderante para a motivação do time de Gana e o fato de o treinador do Uruguai deixar uns caras que nem o De La Cruz e o Arrascaeta no banco. Vai dar 2x1, Gana. 2x1, E a Gana vai Gana. ser o adversário do Brasil. Receba. Henrique. Gana, que também é outra Cara, eu concordo. curiosidade, foi o último. Foi o ulti, a última seleção a tomar um gol do Ronaldo. Isso aí. É. Olha. Oitavas de 2006. Ah, é verdade, né? Que ele driblou, acho que o goleiro, né? Alguma coisa assim ou Ele não? deu toquinho pro lado na hora que o goleiro tava saindo e Sim, aí eu lembro o desse último gol em jogo. Copa do Mundo. Eu acho que vai ser 2-1 Gana, até por conta que o Ivo comentou a situação, eu lembro desse jogo, que por pouco uma seleção africana não foi para a semifinal de uma Copa do Mundo, né? Seria a primeira vez, e aquilo ficou na história, né, do futebol de Gana, né? Então, eu acho que eles vão com força total para esse jogo, 2-1 Gana. 2-1 Gana? Bota um 3-1 Gana. Então, esse também tá confiante, hein? Eu tô confiante. Eu quero Gana jogando contra o Brasil na Copa. Ah, é melhor pegar a Gana, cara. Tranquilo. Mas assim, falar pra vocês, eu vi o jogo hoje de Portugal e Uruguai. Cara, o lateral direito do Uruguai é banco no Flamengo. O cara, no primeiro gol, ele deu condição total. Se fosse, tipo, vamos dizer, um cara posicionado em ritmo de jogo, aquele gol não sairia, né? Porque você vê o impedimento, tá a linha de defesa inteira e ele 2 metros pra trás. Mas aí você olha que nem o Arrascaeta, pô. O cara joga muito, é banco no time do Uruguai. O Godinho, exatamente, é capitão. Cara, tem detalhes assim que você olha, pô, não dá. O Suárez, nossa, com o Cavani, os caras já passaram o tempo deles. Por isso que eu falo, pô, tem que ter o De La Cruz, tem que ter o Arrascaeta. Tem que ter essa galera aí, mano. A seleção do Uruguai é um time que é um dos times também que envelheceu bastante. Não tiveram pouquíssima renovação. Eu até entendo a questão do técnico do Uruguai de deixar alguns jogadores de fora, como o Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta, ele tem um problema de jogar sem a bola, mas, cara, não é como se quem entrou no lugar fizesse isso também. Talvez o principal jogador do meio de campo, dos que estão atuando, é o que é? O da Juventus lá? Eu nunca confundo o nome dele. Betancourt. E ele jogou muito hoje. Pois é. Fez uma jogadaça, mas faltou categoria. Sozinho ele não vence aquele meio de campo. Então falta alguém jogando com ele ali. Mas ele também se para ver o ataque do Uruguai, também não é algo que Cavani brilha os olhos. Cavani e Darwin, né? Nunes. É. Então, assim, mas o meio campo é bom no papel, né? Se Bentancur é bom jogador, o Federico Valverde é craque, é o melhor jogador da seleção. Aí se botasse o Arrascaeta pra fazer aquele passinho diferenciado, cara, dava até. Só que os atacantes não tem, né? Atacante é foda, né? Você falou, o Cavani e o Suárez são os caras que estão aí uns 10 anos na seleção. Talvez dos últimos anos sejam os melhores jogadores do país, mas para os dois jogarem juntos acho que não dá mais, não tem. É só se estiver perdendo, botar os dois ali para cruzamento na área, 15 minutos finais de jogo e olha lá. É, exatamente, na famoso desespero. Isso. Receba, host, fechei. Beleza. E então fechou. Agora você quer ir vamos para o momento capcioso, então? Não sei o que vai ser, mas estou com medo. Momento capcioso! Mais baixinho que hoje estraguei minha voz. Tá bom então. Bom, o momento capcioso agora é o momento que a gente. Bom, falar, a gente fez a narração do jogo, a gente cada um na vez passada fez uma narração do gol, né, do Richarlison. Mas hoje vamos cantar hoje uma musiquinha da Copa, Gabriel. Vai mandar outras pessoas cantar, cara? Você tá de sacanagem? Não, você vai cantar hoje. Não, eu não vou cantar. Eu não canto. Ô, estagiário. Cantar a musiquinha, vai lá, Brasil. Que hora é essa? Não, pode ser só. Pode ser só pra. Já cantei lá no começo. Pô, o cara vai estragar a brincadeira. Eu tinha preparado isso pra hoje, cara. Porra, assim, o estagiário tá ranzinza. Mas vamos lá. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui, que agora o Gabriel quebrou minha brincadeira. Deixa eu Porra, agora sim quebrou minha brincadeira, mas. Xaremarema, waka waka, Acho que essa música... Não, mas aí não é do Brasil, pô. Ah, mas, pô, a Shakira, né? A Shakira... Não, qualquer coisa, puxa aquela lá, ó. E 58 foi Pelé... Vai lá, Ivo. Foi o Mané... Vai lá, Ivo. 7-0 Esquadrão, primeiro tricampeão, acho que... Agora não lembro, mas daí acho que os caras puxam em 94 Romário... 2002 fenômeno. Daí tem mais umas fases, não sei de qual. Primeiro pentacampeão. Aí sim. mas eu gosto mais das músicas temas da Copa do Mundo, né? Tipo, da Shakira, essa agora do BTS aí, que também tá fazendo sucesso. Eu tenho do BTS pra gente. Não, do BTS eu não sei cantar. Cara, é muito confuso, velho. Não, eu, tipo assim, já escutei, mas é muito confuso a letra. Pode abrir a letra aí, canta aí pra gente. Pode essa eu vou deixar. Ah, eu prefiro da Shakira, acho que é mais fácil, cara. Pode colar aí, a gente bota... Não, eu faço beat aqui de boca pra não dar flag. Peraí, deixa eu pegar a letra aqui no celular, só um minuto aqui. Tá, peraí, deixa eu pegar a letra aqui. Ah, vou cantar da Shakira, cara. Essa TBC. Shakira, pô, Shakira 2010, irmão. Já foi, pô. Mas é eterna, cara. É daqui pra frente, não tem essa de passado, não. Cara, passado é passado. Como é que é o nome da música? É BTS? Como é que é o nome da música? BTS? Ah, bota aí, BTS Copa do Mundo, pô. Copa do Mundo letra. Cara, o pior é que tem que ter o ritmo, é um ritmo diferente, cara. É uma parada muito, muito maluca, cara. E a inglês ainda vai piorar ainda a situação. Vai lá, Henrique. Solta a Shakira, então. Vamos ver o English do nosso menino K2. Não, vai Shakira, Giovanni. Não vai rolar, cara. É muito... Ó, você não tem ritmo. A Waka Waka é um ritmo mais... É um ritmo mais fácil de cantar tudo. Aí começa lá. Primeiro o cara bate o pene. Aí começa. Nossa senhora. A afinação tá 10. Pega a viola. Lá. Puta que pariu. É, tá horrível. Não, mas o começo da música começa uma criança, tipo. Não. Isso aí foi uma criança? Caraca. Não, é uma criança, é. Uma criança sendo atropelada. Não, é uma criança da África morrendo de fome, né? Pera aí, deixa eu achar aqui a letra da música. Pô, não é espanhol que eu quero, filho. Eu quero em inglês. Waka waka, el. You're a good soldier, choosing your battles. You're the front line, everyone watching. You're a good series, you're good close, this is over. The pressure is on, but you will have to go all be easy. Man, get up, get up. Shani mana mazagrada, this is Africa. Shani mana ma, waka waka, Shani ma, pior que tá bem escrito aqui. Samina mina zangilawa, anawawa, this is time for Africa. Porra, não dá, não é essa. Listen to your good, this is your model. Your time to shine, don't you want mine? Infamous por todos. É pior que é foda. Porra, é tem espanhol no meio? O pior que tem. Tem espanhol no meio. Não, mas olha isso aqui, ó. A Shari mata tipo assim. Dessa mina zangaleia, cuspida de África. Dessa mina zangaleia? Isso aí, provavelmente seja um dialeto. Dessa mina waka waka we. Dessa mina zangaleia, anawa. Dessa mina por aí. Isso aí deve ser algum dialeto ali, dialeto, falado em alguma parte da África do Sul. Mas vamos lá, vamos encerrar aqui que eu tô passando vergonha já nesse negócio. Eu prefiro cantar uma da Avril Lavigne, mas... Eu cantei uma da Avril Lavigne pra gente. Hey, hey, you watch me, girlfriend. Você vê que não precisa nem pesquisar, né? Já foi direto de cabeça. Não, essa é estúpida. Como é que é? I'm standing in the bridge, awake in the dark. I'll wait for you by now. It's not the thunder rain, no pulses on the cell. It's pulses on the cell? Não, não dá, cara. Em inglês é foda. Pulses on the cell? eu desconfio que ele não cantou isso da música, mas tudo bem. Caralho. Eu precisava da... tem que ter a letra, cara. Senão eu me confundo tudo. Eu pra cantar. Isso é uma bichona! Que isso, cara? O cara tirando sarro. Não... Porra, meu, só porque o cara gosta de Avril Lavigne, meu. Olha lá, o cara chegou, se revoltou, chegou a sair. Ó. Errou! Eu me retiro do programa. Perante tamanha perjúria contra o host. Só o Gabriel, só na zoeira aí, ó. Mas vamos lá, você quer cantar, Gabriel, ou não vai cantar? O que eu vou cantar? Canta que tiro foi esse lá, da Juju Todinho. Ah, caralho. tinha a versão Denise Brasil da música da Copa. Caralho. Não, é. Brasil, não quer que eu fique de quatro baixinho, né, cara? Não, tem uma coisa melhor. Fala, imita o Ronaldo. O Ronaldo se imita bem, cara. O Ronaldo tem que ter toda. Não, o Ronaldo já virou lugar comum. Eu quero cantar uma musiquinha, pô. Canta uma música com a voz do Ronaldo, então. Caralho, mas que música? Não é o problema o cantar, o problema. Que música? Canta Waka Waka, então, em voz do Ronaldo. Deixa eu ver como é que fica. Pegar a letra, então. Não, não, é. Se pegar a letra, vai ficar pior, Gabriel. Vai de cabeça. Pelo menos tem uma base, né? Uhum. Deixa eu botar pra perto. É de cabeça, irmão. Cabeça, porra. Eu sou burro. This is Africa. Tá. Eu não sei, a voz do Ronaldo. O Ronaldo fala assim, né? A voz dele. You are the good soldier. Choose your battle. Pick yourself, dress yourself. Back in the saddle. É o Ronaldo triste cantando. É. When you're not in, not the stairs getting close. 19. Eu prefiro imitar outra pessoa que o Roxo prefere. Mas vamos lá. Queria agradecer o Ivo mais uma vez aqui por estar participando com a gente. O Ivo tá na escuta, Ivo? É nóis, Ivo. Valeu. Ah, você tá aí? Eu não apareci, só tá aparecendo três pra mim. Ué, você bugou o negócio aqui. Mas, bom, obrigado aí por ter participado, cara. E, cara, participe mais vezes, né? Próximo podcast nosso é sexta-feira, às 8h30 da noite, novamente, né? Vamos ver se nós conseguimos trazer um outro convidado, né? Além do Ivo, né? Trazer uma outra pessoa também para acrescentar no debate, né? Dá pra nós trazer o Wellington hoje, pra estar um argentino aqui, caso o Wellington estivesse aqui. Vocês iam estar lixando o cara até agora, né, Giovanni? Ah, já... argentino que não tem lugar de fala. Ia estar lixando, tá preocupado aqui com o cara. Hoje o cara tá bêbado, tá conversando com você. Meu Deus, já dá uma zica do caralho. Mas vamos ver se no próximo, quem sabe, ele participe, né? Trazer alguns convidados novos aí também, né? Trazer um pessoal. Só que eu vou te falar, tá difícil achar pessoal convidado pra Copa do Mundo, né? O povo parece que chega de noite, o povo tá de ressaca. Todo mundo tá bebendo o dia do jogo do Brasil. Não sei que diabo que tá acontecendo. Mas vamos lá. É, né? O vamos jogo tentar. Do Brasil tá acontecendo. Sabe o que nós podíamos chamar, seu Ivo? O Alisson. O Alisson seria um bom. O Alisson, é verdade. O Alisson podia estar aqui, hein, cara, né? O Alisson é um bom cara. O Churros tá aqui com a gente, né? Mas vamos ver, cara. Vamos ver se a gente consegue trazer semana, né? O próximo convidado. Então, sexta-feira, às 8h30 da noite. Lembrando que eu vou deixar as redes sociais do Gimito aqui na descrição. A nossa rede social, o nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso canal no YouTube. E agora tem uma novidade, Giovanni. Fale pro pessoal qual que é a novidade. Gimito saiu do Google Podcast. Receba. Não. Não, pior que o Gimito tem que estar no Google Podcast, porque senão o Google não divulga, assim, então a gente é obrigado a estar no Google Podcast, senão ele não... Absurdo, pô. Não, mas a gente lançou uma plataforma de GIFs agora, pro pessoal que gosta de GIFs, a gente tá lançando os GIFs do Gimito, então já tem alguns GIFs lá, vai ter alguns GIFs talvez essa semana, vou atualizando lá vocês, mas vocês podem ter uma aproximação do nosso, né, baixar o seu GIF pra fazer figurinha do WhatsApp, né, mandar pro seu coleguinha, o Gabriel Leal. Lá. O que você achou do teu GIF, Gabriel? Emocionante. Emocionante. Vai ter uns GIF legal ainda, vai ter o GIF com breve, vou fazer o GIF do Ivo, fazer uns GIF aí dos convidados. A ideia é que vocês tenham uma aproximação maior com a gente, né? Os GIFs são legais, é uma parada que traz mais público, o pessoal gostou. Então, digo mais, GIF é melhor que figurinha. Receba. É melhor que figurinha. Mas, o GIF é melhor que figurinha, mas assim, eu diria que, claro, você pode baixar o GIF, só jogar no aplicativo de figurinha, que ele faz a figurinha também do WhatsApp, se a pessoa quiser a figurinha, né? Mas os GIFs são legais, é uma plataforma de GIFs, é o GIF.com, tá aqui na descrição. Baixe nossos GIFs, é gratuito, é grátis, baixa lá, manda pro seu amigo lá, o Gabriel, manda pro eu, de host lá, com o microfone balançando de um lado pro outro, né? Manda lá o GIF, que o GIF é legal, tá no GIF.com, manda lá, tá show de bola, cara. E a gente tá trazendo umas novidades diferentes pra vocês, né? Em breve aí, vamos tá lançando umas coisinhas aí também pra vocês aí tá interagindo com a gente. Pô, muito legal isso, eu fiquei bem empolgado com essa plataforma nova. E é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, até a próxima. Valeu, falou. Falou. Falou.